Episódio do nosso Download News, nosso resumo semanal de notícias. Mesmo quando o site não está aí pra gente, nós estamos aqui falando dessas notícias da semana, né? É claro. Claro, o mundo dos games não para. E nem a gente. Cara, eu gostaria de parar por um tempinho, sério, assim, está foda essas últimas semanas, tá tenso, mas estamos trabalhando para voltar tudo ao normal, né, Diego? Ah, cara, com certeza, o download vai voltar, fiquem, o download não morreu. Não morreu ainda. Ok, então pra começar, como sempre, vamos lá pros nossos lançamentos da semana, né? Uma semana morna, mas temos algumas coisas interessantes. Eu acho que o principal lançamento aí, multiplataforma, motherfucker, é o jogo do G.I. Joe, The Rise of Cobra, né? Lançado pra tudo aí, baseado no filme. Tá saindo pra PS3, 360, PS2, PSP, Wii. Só não tá saindo pra PC, na verdade. Tipo, é aquela velha teoria, né? Que sempre pode estragar a nossa infância, né? Então... É verdade, eu não sei, cara. Dizem que o filme tá até maneiro, entendeu? Eu não sei. Outro bem legal aí que tá lançando na Xbox Live Arcade, o Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time's Resheld, né? Eles anunciaram na 3 e só esperaram a gente fazer o cast de beat'em up, né? Pra poder lançar no hype máximo. Óbvio, sempre assim, cara. Já tinha, né, o cast de beat'em up feito muito tempo atrás. Eles sabiam disso, né? Então eles resolveram fazer o remake. Exatamente, foi assim mesmo. Parte do plano. Tudo planejado, cara. Nada por acaso nesse mundo. Além disso, temos aí pra 360 e PC a quinta expansão de Fallout 3, né? Mothership Zeta, ou Zeta. Não sei se alguém ainda joga Fallout 3, mas pelo menos eles estão fornecendo conteúdo aí, né? Dá uma vida pro jogo. Tem muita gente jogando Fallout 3 ainda, guys. Eu jogo Fallout 3 ainda. Olha aí, que bonita. Pablo joga Fallout 3 ainda. Continuando aí, pra PS3 nós temos SingStar Queen, né? Seu SingStar é esse, jogo favorito de karaokê do PS3, com musiquinhas do Bigode, né? Musiquinhas de escambau. Músicas épicas da maior banda do universo. Obrigado. Eu não tenho PS3, por favor. Doando. Mas é alternativa, né? Pro Pablo quando ele cansar de lips. É verdade, exatamente. Pra Wii essa semana a gente não tem nada muito importante, né? Mas vale a pena só comentar aqui alguns bizarros. Real Heroes Firefighter, né? Um jogo de bombeiro. Ah, claro. É pra você que sempre teve o sonho de ser bombeiro na sua infância. Segurar a mangueira, né? Fingir que seu emote é uma mangueira. Aí você faz o que você quiser com ela. Pega na mangueira e apaga o fogoso. É, isso aí, cara. Entenda isso como quiser. Daisy Fuentes Pilates, olha que bonito, um jogo de Pilates pro seu Wii também. Cara, pra que você pagar um Pilates quando você pode, né, usar o Wii? Claro, exatamente. E também pro Wii, cara, pro WiiWare, um jogo fantástico, aí que pra quem diz que não existem jogos adultos para o Wii, Sexy Poker, olha que bonito. Oh, olha, caramba, cara, Sexy Poker. Aí o seu Mii faz striptease? Deve ser, cara, não duvido. É igual aqueles joguinhos de Flash que tem no Newgrounds, sabe? Mas aí agora você paga por ele. Ah, é verdade. E pra DS nós temos 50 Classic Games, né? Um jogo de DS, aí você pensa, 50 Classic Games, né? Pô, Mario, né? Deve ter Sonic, deve ter... Não. Pois é, damas, xadrez, sabe? Essas coisas assim. É clássico, né, cara? Igual aquele jogo que as suas tias te davam no Natal, sabe? Para o IPA. Clássico é muito relativo, né? Você pode achar, sei lá, Mario 64 já é um clássico. Ah, cara, clássico é aquela coisa que realmente fede a poeira, cara. Ah, tá. A dama, Ludo, essas porras. Ludo, gamão. Eu quero para o IPA de 4 players. Porra, sensacional, hein? Quem sabe, né, com o DSI, todo... Enfim, esses são os nossos lançamentos da semana. Vamos lá para as notícias. Então, né, a gente tá falando de Wii aí, as coisas bizarras. Assim, vocês souberam que o 360, ele vai ter avatares no Guitar Hero 5, né? Isso. Você vai poder tocar com os seus personagens lá que você pode criar. Só que o Wii não ficou pra trás, cara. Olha, no Guitar Hero 5 você vai poder jogar com os seus Miis, cara. Ah, que beleza, né? Realmente, cara, não sei se eu dou risada nessa notícia. Ensinando o Miyamoto como Mii toca guitarra. Assim como no Old Tour, vai ter um modo chamado Mii Freestyle. Olha aí. Vai ser o Wii Music funcional. Isso, é. Se você comprou o Wii Music e quer fingir pra alguém que você está jogando e se divertindo, você põe o Guitar Hero, vai parecer igualzinho, vai ser igual o Wii Music, sabe? Só que você vai poder jogar. Ha ha ha. basicamente. Vai ser um jogo. Cara, o Wii Music é fã. Assim, o 360 foi confirmado, o Wii também, só que o PS3, por enquanto, não tem nada semelhante, assim, que foi dito, sabe? Não sei se vai ter alguma coisa com aqueles personagens da Home lá, ia ficar muito estranho. Tem que vir com o Sackboy, hein? Quero jogar com o Sackboy e Sephiro na banda. Não, cara, o Sackboy é muito melhor do que os personagens da Home. Com certeza, eu também acho, eu sou a favor. Na verdade, assim, todos os três avatares eu acho tosco, sabe? Eu acho os do PS3 esquisitos, eu acho do 360 nariz de batata. Não importa qual nariz você escolhe, o seu personagem vai ter um nariz de batata, sabe? SD, né, cara? SD. É, eu não curti nenhum dos três, mas tudo bem. O do Wii, eu tenho vontade de esfolar a cara de quem fez aquelas aberrações no asfalto, então eu acho que é o pior. Eu torceria os braços dele se eles tivessem braços. Pois é, cara. Você puxa os braços, faz... Próxima notícia aqui, né? Todo mundo ficou revoltado com anúncio de Left 4 Dead 2, mas a Valve vai abandonar Left 4 Dead. Só que eles falaram, né? Prometeram que eles iam continuar dando mapas, dando novos updates e DLC. E eles estão cumprindo, né? A Valve anuncia que vai ter mais uma campanha pro Left 4 Dead, que vai se chamar Crash Course, que vai ser uma campanha entre a No Mercy e a Dead Soul, que vai ser depois que você sai no helicóptero, seu voo não foi tão bem assim, né? E aí mostra o que aconteceu da continuidade no jogo. O que é legal, cara, que mostra uma conexão entre as campanhas que parecia, caramba. Ah, parecia. Caralho, será que eles realmente passaram por aquilo tudo, né, velho? Porra. Tipo, sacanagem, né? Você tá sendo resgatado 4 vezes e... Pelo visto mais, né? Agora que eles estão adicionando campanhas. Porra, sacanagem. Mas, sei lá, cara, eu ainda acho um puto sacanagem. Mesmo que eles continuem, né? É como assim, sabe? Vamos lançar um jogo com múltiplas possibilidades e vocês aqui, a gente pinga alguma coisa de vez em quando. Esse que é o foda que muita gente tá reclamando que isso vai dividir o pessoal. Isso é o pior, né, cara? Tipo, vai ter um pessoal que vai comprar o 2 e vai ter o pessoal que vai continuar no 1, em vez de, tipo, todo mundo estar junto, né, jogando feliz. Pois é. Outra coisa que pode dividir o pessoal, mais ainda, separar a galera dos originais do pirata aqui no Brasil ou não, é que o conteúdo vai ser gratuito na versão do PC e vai ser pago na versão do Xbox. Ah, que merda, hein? Eu acho foda, sabe? Tipo, eu não vou comprar o Left 4 Dead 2 de jeito nenhum, sabe? Achei que o Left 4 Dead 1 é um bom jogo, que eu estou esperando novo conteúdo pra ver se eu animo voltar a jogar. É, que fosse realmente um conteúdo pago, né, mesmo. Pois assim. É, né, pagar, sei lá, uns 15, 20 dólares aí pelo novo conteúdo Left 4 Dead 1 expansão, né, cara, que continuaria mantendo a comunidade unida, né, mesmo jogo. Ó, sem brincadeira, eu já gastei 25 dólares em conteúdo de Fallout e acrescentou mais de 50 horas de jogo de um jogo single player. Caralho. Imagino o que faria no multiplayer. Pois é, velho. Mancada da Valve, uma das poucas que ela cometeu, né, na sua vida. Pois é, então, todo mundo, se você acompanha na LoadPress, você tem internet, você já percebeu que a Apple tá sorrateiramente entrando no mercado de jogos. É porte pra iPhone, é jogo novo pra iPhone, é a Sega convocando pra fazer jogo pro iPhone, todo mundo. Só que também tem o rumor da Apple tá fazendo uma tablet, que vai ser multitoque, não vai ser mais aquela tablet que só funciona na canetinha. E, de acordo com um analista que viu a tablet, disse que grande parte do hardware dela tá sendo embutido, tá sendo já pré-programado pra virar uma plataforma de games, uma plataforma de jogos. Olha aí, cara. Será, cara? Será que uma tablet, uma telinha assim serviria, cara? Será que seria uma boa plataforma? O que vocês acham? Cara, o iPhone não tá aí, você mostrando a plataforma de games aí, tão inovando, fazendo jogos diferentes pro iPhone? É, mas aí que tá, dependendo do tamanho da tablet, ela não seria portátil, né? Aham. Uh-huh. É. E ela não teria as funções do iPhone, o celular e sei lá o quê. Uh-huh. Ah, mas seria uma tablet, não uma mesa, né? Eu acho que a maior vantagem disso tudo é que a Apple, depois que quebraram o código dela com o iPhone, ela passou a distribuir o kit muito barato e às vezes até de graça. Então aquela galera que programa pra PC jogos, pra mim eu vejo o ideal de jogos em flash mais pesado que só joga no mouse, mas ambientado naquela tela toda. Muitas vezes a gente tem que entrar num site de jogos, clicar e naquela janelinha minúscula ver um joguinho em flash, como é a sessão dos jogos em flash do download. Muita coisa a gente joga numa tela minúscula num monitor gigante, agora vai ser diferente, vai ser a tela toda pra gente experimentar e brincar. Olha aí, a Apple vai dar rasteira em todo mundo e dominar o mercado dos portáteis ainda, eu acredito. Embora eu odeie a Apple... Acho que vai acontecer, vai ser a Google vai lançar o console. Porra, seria... Caralho, cara, tá demorando, hein? Próxima geração, anotem, download disse, console da Google. Game Chrome. Retomando aquele assunto, então, de inveja é uma merda, né? Que o GTA está saindo pro PSP e tudo mais. A Hothead Games confirmou essa semana que, assim como o Castle Crashers, o nosso queridinho Braid está indo para a PSN. Olha aí. Veja só. Fantástico. Agora, a menos que você seja um usuário unicamente de Wii, você não tem mais desculpa, né? De não jogar Braid, cara. Ah, não, cara, não tem desculpa nenhuma. Se você tem um PC, né? Pois é. Essa empresa, a Hothead, ela foi a mesma que portou o Braid pro Mac, né? E portou direitinho. Então a gente nem precisa ficar preocupado com esse tipo de coisa e tal. A Hothead, ela é a empresa distribuidora e produtora do jogo do Penny Arcade, né? Ah, olha aí. Eles têm a utopia de gerar conteúdo pra todo mundo. Então quando o Braid caiu na mão deles, a coisa que eles mais queriam era que o Braid rodasse em todas as plataformas. E agora eles estão conseguindo. Então se essa ambição deles funcionar corretamente e tudo der certo, veremos um Braid no Wii, quem sabe? Eu acho isso ótimo, cara. Eu acho que... Cara, principalmente Braid, cara. Todo mundo tem que jogar esse jogo. Eu só espero que eu não tenha que chacoalhar o emote pra voltar no tempo. Mas é legal porque ele tá financiando esses nossos projetos, agora expandindo esses horizontes pra PSN. Pois é. Talvez, quem sabe, uma versão de Wii, DS, PSP, chinelo... Então, já pegando carona aí, né? Recentemente, o Jonathan Blow, ele declarou que o seu próximo jogo, né? Que ele já tá em processo, né, de criação. Como a gente comentou aqui no Knowledge News mesmo, que ele tava procurando artistas, né? Espero que algum de vocês tenha sido contratado. No mínimo, ouviu? É o mínimo que a gente faz dos ouvintes do Knowledge. No mínimo. Então, parece que ele realmente ele conseguiu juntar a sua grupo, né, sua gangue, e está fazendo um novo jogo que é chamado The Witness, a testemunha. Ah, The Witness, aham. Não tem muita informação do jogo, só vai ser um puzzle de novo, né? Puzzle de exploração e vai passar em uma ilha deserta. Olha aí, cara. Então, se for ver o Braid, né? Basta uma casa, de uma casa pra uma ilha, já é uma boa construção de horizonte. E, cara, vindo do Jonathan, qualquer coisa já... Cara, eu tô esperando muito já, velho. Já tô com um hype estratosférico, sinceramente. Infelizmente, ele falou que provavelmente o lançamento vai ser no final de 2011. Ou seja, a gente pode esperar que seja 2012, o mundo vai acabar e a gente não vai ver nenhum jogo. E ele declarou que vai lançar pra plataforma que fizer sentido em 2012. Olha aí. Em 2011. Ou seja, pode sair pra qualquer plataforma, ou novas plataformas, ou PC, ou... Vou jogar na minha Apple Tablet, que eu não quero comprar. Então, no último domingo da semana passada, um policial em Utah perseguiu um carro que atravessou vários sinais disparada. Só que agora você imagina a cara de surpresa do policial quando ele chegou no carro e deu de cara com um garoto de 7 anos no volante. Meu Deus! Agora, o que isso tem a ver com o Knowledge News, né? Vamos chegar lá. Boa pergunta. O que isso tem a ver com o Knowledge News? Diego, nos diga, por favor. A família disse que ele havia pego o carro da família porque ele não queria ir à igreja naquela manhã. E mais tarde ele só explicou que ele só tava querendo ir pegar a mãe pra dar uma carona, sabe? Olha. Voltar pra casa. E em entrevista, o Capitão Anderson, que foi lá, que multou a criança, né? Você dizia assim. entrevista. Falou que perdeu quantos pontos na carteira? Quantos pontos? Ele já tá com ponto negativo, cara. A carteira, cara. E ganhou League Pontos na carteira. Quantos arpones foi a multa? 14 Microsoft arpones. O Capitão Anderson, que multou a criança, ele foi entrevistar a Fox News, né? Aí a Fox News perguntou pra ele, como ele aprendeu a dirigir? Aí ele falou, bom, não sabemos exatamente certo. Exceto que ele joga jogos de videogame que envolvem veículos com o pai. Mas aí, já estão botando a cura no videogame, né? Olha só. Aí a Fox News já perguntou logo, né? Algo como GTA? Algo parecido com isso? Aí ele falou, eu não tenho ideia, eu não perguntei. Cara, Fox News, velho, Fox News, cara, todos eles vão pro inferno, velho, sério. Só pra complementar, o moleque, ele ficou quatro dias, cara, de castigo sem televisão e videogame. Caralho, que coisa horrorosa. Pior sentença pro crime dele. Pior, cara, a mãe e o pai estão jogando fora todos os jogos de carro dele. Caralho. E aí, quando foram perguntar pra ele, sabe, como é que você aprendeu a dirigir? E ele falou, assistindo minha mãe e assistindo minha irmã. Toma. Toma. A resposta mais simples, né, mais lógica, e o pessoal não olha isso, né? Não é que eu aprendi a andar, não. Eu tava jogando um jogo lá. Eu tô jogando o jogo Andy. Grand Theft a pé. Contanto que ninguém aprenda a fazer o negócio do Katamari, pra mim tá tranquilo. Cara, imagina uma notícia semana que vem, criança enrola dois prédios. Dois prédios e uma nuvem. É fantástico. Então, agora vamos falar da economia no mundo dos games. Pois é, notícias para amenizar o bolso dos nossos ouvintes. Ai, que beleza. Eu tô cheio de notícia para poupar o seu bolso. Se você tava fissurado que nem eu, o Pablo, o Diego não, porque o Diego não é gamer. Ele... Ah, como é que é? Tô te falando. Não, não, ó, se você é fissurado como nós do Downloading, que tá na live e tal, e tá pegando o Summer Arcade, ou também o Fliperama do Verão, que tá com 5 jogos, que é o Explosion Man, o Marvel vs Capcom 2, o Tartarugas Ninja, o Turtles in Time Reshelled, o Trials HD, que é o jogo de motocross, e o Shadow Complex, que é o Metroidvania futurístico do criador do Gears of War. Se você pegar os 5 jogos, a Microsoft vai te devolver 800 pontos. Olha aí. E melhor do que tudo, depois de muito chororô, porque só o Explosion Man, que é fantástico, tá 800 pontos, a Ubisoft e a Microsoft abateram terão 400 pontos do preço de Tartaruga Ninja. Então, ao invés de $15, ele vai sair por 10 doletas pra jogar online, 4 players, multiplayer, beat'em up, do jeito que o Downloading gosta. Ah, que beleza, cara. Olha, se eu vi isso e não comprou ainda, você tá perdendo tempo. Nós gostaríamos de estar ganhando alguma coisa pra falar sobre essa promoção, mas infelizmente nós não estamos. Pois é, se você trabalha na Microsoft, entre em contato com a gente. É, exatamente. Tá bom? É porque essa foi de graça, a próxima não. É. Pois é, a próxima não. E agora, notícia pra você. Pra você aí, que é caixista, que é nintendista. Pra você, que é dona de casa, que tá ouvindo. Pra você, dona de casa, você que tá aí, paradinha. Pra você, que só não tem um PlayStation 3, fala a verdade, você não tem por causa do dinheiro. Você não tem por causa do dinheiro. Porque nós somos gamers, somos apaixonados. É verdade. Se a gente pudesse, tivesse condições de comprar todos os três, a gente compraria, né, cara? Pois é, claro. Então... saiu a notícia de que o PlayStation 3 já está 70% mais barato de se fabricar. Olha, ou isso. Seja, preço provavelmente, como todos os CEOs falam, são os presidentes executivos, o da Sony falou que isso vai refletir no preço do console. E a outra notícia que também pode ser boa é que em breve o site oficial da Sony vai inaugurar a versão brasileira. Vai estar oficialmente no Brasil. A gente adora patrocínio e a gente quer o PlayStation mais barato. A gente quer pagar em real, a gente quer parcelar. Não vale vender no preço das americanas, que tá R$1.399, nem do Submarino. Tem que vender mais barato e mais barato mesmo. Tá mais barato pra fazer, vende mais barato. Mas tá demorando, hein, cara? Tá demorando pra ter essa redução, hein? Próxima notícia, então, não é somente o criador do Great, né, o Jonathan Blow, que está atrás de pessoas, né, cara? Ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Rare está contratando designers para, né, ajudar em sua busca por jogos e projetos para o projeto Natal. Olha aí, cara, essa é a sua chance, ouvinte do Download, ambicioso, programador, designer. Então, você aí que não mandou seu currículo para o Jonathan Blow, agora é sua chance de redimir, mandando para a Rare. Cara, eu exijo a criação do jogo Super Abicão World. Pois é. E ó, e mais uma coisa, gente. Isso agora é sério, de fontes seguras. A Rare é da Europa. Você pode mandar o seu currículo em português que eles vão receber. É a equipe da Rare que traduz quase tudo pra Microsoft, pros jogos da Live. É a divisão europeia. Então pode mandar em português se tiver com medo do inglês. Bota o seu ouvinte do Download lá no final. E fala lá que você conhece tudo sobre o tio Peter, né, que né, já está eu vi o podcast, bota o link do podcast. Aí se a gente der sorte eles empregam a gente, não você. Não, é isso, claro. Então, olha só, a última notícia aqui, vocês lembram, né, daquele joguinho educativo que estava aí para, né, ensinar as pessoas e sem nenhuma controvérsia, chamado Rayplay? Ah, sim, tava bom. Ah, sim, eu joguei bastante ele, né, para aprender como me socializar com as pessoas e tudo mais. É, ele ensina como fazer amigos. É ótimo para quebrar o gelo no primeiro dia de aula, é ótimo. Ah, então, Rayplay, né, é um... talvez o jogo de estupro mais famoso no ocidente, né, por causa... Porque não acha que só existe ele, sabe? Existe um gênero, basicamente, desse tipo de jogos no Japão. Porque, querido ou não, nós estamos tratando de japoneses, né? Japoneses, então... né, cara? Olha só, o estupro não era crime no Japão até 1999, então você já tenha medo. O site Big Game Box, que é um site que distribui esse tipo de jogos, né, jogos eróticos para PC, a maioria deles é japonesa, acredito eu, não visitei o site, eles preocupados, né, com essa controvérsia dos jogos de estupro e tal, decidiram não chamar os jogos de estupro de jogos de estupro. Agora, a categoria dos jogos de estupro é jogos Platinum. Olha só, cara. Aê! Gente, tipo Pokémon Platinum? É, pô, exatamente. Aí, é, por isso que é uma edição extra do Pokémon. Bom, então essas são as nossas notícias de hoje, né? E a gente vai agora pro nosso Clash of the Joystick Wielders. E torçam, né? Juntem as forças aí no Adinkidama para o nosso site voltar ao normal, para o download voltar à sua antiga glória. Se vocês estiverem perguntando cadê o Fred, que não tá aqui, não tá no Gamer Dome, o Fred morreu porque vocês não votaram no prêmio Top Blog. A gente tá fazendo uma vaquinha para arrecadar Phoenix Down, para trazer o Fred de volta. Mas até lá, ele só vai aparecer como nuvem. Vem que nenhum faça. Então, quando você estiver com saudade, olhe-se para os céus, né? E procure o Fred. É, ele vai falar, lembre-se de quem você é. Ok, então é isso aí. Fiquem então com o Gamer Dome. E é hora de mais um Gamer Dome, The Clash of the Joystick Wielders. Olha aí, mais uma batalha violenta até a morte entre dois gamers. Ai, nossa. E dessa vez, Diego, quem serão os gamers, os pobres lutadores que se degladiaram até a morte? Ah, mas essa semana nós temos dois contribuintes do Download Press, né? Que participaram do Download Army, né? E estão aí com a gente agora. Isso aí. Do meu lado esquerdo nós temos Daniel Franco. Opa, e pesando quantos quilos? 50 gramas. E do meu lado direito nós temos Tarantino, cara. Não o diretor, apenas o contribuinte. Tem Tarantino. Tudo bem. São dois banners, né, cara? Estão todos banners severos. O Paint Combat hoje tá prometendo, hein? Já tô com o meu Paint aberto. Por causa disso vai ter 30 segundos só o Paint Combat. Nível hard. Para o ímpar, né? Como sempre, decide todo o jogo, então muita atenção. Quem é par e quem é ímpar? Eu sou par. Tá. Daniel é pá, então 15. Tarantino, então, começa, né? Ganhou o Pro Impact. Comecei mal. ou não, né, cara? Não. Olha aí. Então, vamos lá para a primeira fase. Fase 1. Game Quiz. A primeira fase é um quiz tradicional. Cada participante vai responder a 3 perguntas com dificuldade crescente sobre o mundo dos games. Além das 4 alternativas, os concorrentes poderão utilizar 2 itens. Chamar o Kratos, que cortará 2 perguntas incorretas, e o Warp Zone, que substituirá a pergunta atual por outra que poderá ser de igual, maior ou menor dificuldade. Primeira pergunta, nível mais fácil, pergunta assim, ridícula, daquela que você deve ter muita vergonha se você errar, sabe? Pô, se errar, tipo, finge que caiu a conexão e não volta, né, cara? É. Eu fecho Skype. Valendo 10 pontos então, a primeira pergunta para o Tarantino: qual dessas classes não existem no game Team Fortress 2? Putz. Alternativa A, engenheiro. Alternativa B, médico. Alternativa C, capitão. Alternativa D, soldado. Tempo. Ai, meu Deus. Adeus. Sei lá. Soldado. Soldado? Isso. E a resposta está errada. Peraí, como o Fred não tá aqui, alguém tem que abalar. Cara, eu espero que nenhum ouvinte de patente militar esteja te escutando. A resposta correta, obviamente, seria capitão, né? Olha aí. Soldier, Magic e Engineer existem, são classes bem populares de TF2. Daniel, primeira pergunta. O jogo Dune 2 pertence a qual gênero de games? Letra A, RTS. Letra B, FPS. Letra C, luta. Ou letra D, beaten up? Tempo. Caralho. Tô ferrado, só no começo. Eita, fé. Eu vou chutar a letra C. É. E a resposta está incorreta. Caramba. É um RTS. O RTS, cara, RTS civil de modelo, de todos, né, cara? É, para tudo que a gente tem que é considerado RTS moderno atualmente, cara. Shame on me. Próxima pergunta pro Tarantino. Tarantino, qual o nome da droga encontrada na história de Max Payne? A, Valhalla. B, Ragnarok. C, Aesir. D, Valkyrie. Ragnarok. E a resposta está errada. Aê, é outra. Beleza. Tarantino, isso é outra droga, outra droga. Online, então, bicho. Cuidado. Eu nem conheço isso, cara. Foi um chute de meio de prima, tá ligado? Olha aí, assim. O nome da droga é Valkyr ou Valkyria, né? Na versão dublada. Isso. Ragnarok, na verdade, lá é o nome do bar, né? Da boate do... É, sabia que tinha uma boate. Da boate. Tarantino, isso é a prova que você... Isso é a prova que você não viu o filme. Isso é muito bom pra você, cara. Ah, parabéns. Tarantino, não, e o filme, cara? Tarantino, você jogou videogame alguma vez? Acho que já, cara. Um turbo game na época, cara. Olha aí. Então vamos lá para a segunda pergunta para o Daniel. Muita atenção, Daniel. Você pode sair na frente com essa pergunta. É uma vantagem muito importante. Valendo 15 pontos. Vamos lá. Ou então você pode ficar na mesma. E lembrando que você tem os seus itens para usar, né? Daniel. Qual é o nome do principal parceiro de Marcos em Gears of War 1? Alternativa A, Adam. Alternativa B, Charlie. Alternativa C, Dominic. Ou alternativa D, Tim. Tempo. Ah, cara, nossa, acabei de jogar isso. Eu vou falar, é a letra A, Adam. Adam. E a resposta está completamente errada. Olha, cara, que vergonha, velho. Caraca, hein? Tá tenso, hein? Tá tenso, cara. Lamentável, velho. Nossa, disputa incrível. Qual a resposta certa, então, André? A resposta certa é o Dom, né? O Dominic. Exatamente. Seu amigo de toda uma... Né, toda uma história, gente. E você todo, não lembra. Toda uma história de testosterona em excesso junta. Terceira pergunta para o Tarantino. Tarantino. Qual desses personagens é um summon em Kingdom Hearts 1 para PS2? Letra A, Pinóquio. Letra B, Bambi. Letra C, Peter Pan. Ou letra D, Timão. Tempo. Pinóquio. E a resposta está incorreta. Não é o Pinóquio. Cara, você podia ter usado Warp Zone ou Kratos, olha aí. É Bambi, cara. Era o Bambi, olha aí. Ah, nem a pau. Não, não, cara, mas é uma vergonha. Pô, as perguntas que eu sei estão vindo pra ele, Samuel. É, aí, tá vendo? Olha o paraímpar, olha o paraímpar. As patentes do download ar vão ser coladas com Durex, agora não vamos mais costurar na frente, não, cara. Vou diminuir aquela... pro level zero lá. Mas é aquela coisa, né, cara? Você começa a errar e você fala assim, pô, mas as perguntas do outro cara eu sabia todas, né? Vai lá então, Diego, a terceira pergunta pro Daniel. Agora vai. Terceira pergunta, Daniel. Quem é a irmã de Kay Dash da série The King of Fighters? Letra A, Leona. Letra B, Vanessa. Letra C, Kula. Letra D, Whip. Olha, já vou usar o Warp Zone pra uma outra pergunta que eu não vou saber responder, por favor. Pergunta extra para o Daniel. Daniel, qual dessas músicas não pertence à setlist de Guitar Hero 1? Opa, eita. Vamos lá. Agora vai. Eita ferro. Alternativa A, Sweet Child of Mine. Alternativa B, Ace of Spades. Alternativa C, Iron Man. Ou alternativa D, Bark of the Moon. Agora, é que é bem antigo, né? Vamos lá. Eu acho que é a letra A, Sweet Child of Mine. Então, cara, valendo 25 pontos, a resposta está correta. Aê. Parabéns. Jogo é velho, jogo do 64 esse daí. Olha aí, cara, correto. Finalmente, alguém pontuou. Não foi totalmente vergonhoso. Caraca, disse para Daniel, quanto pro Tarantino? Zero. Ah, igualzinho no final do nick dele, que tá com zero aqui, ó. É. Redondo, cara. Olha aí. Então, cara, o Tarantino, ele ainda tem muitas chances de virar, então vamos pra nossa segunda rodada. Dois. Qual é o Chitã? Na segunda fase, os participantes terão que descobrir de que game é a música tocada durante o tempo escolhido por eles. 3 segundos valendo 50 pontos, 5 segundos valendo 30 e 10 segundos valendo 20. Se mesmo assim não souber, não se desespere. Caso ainda não tenha chamado o Kratos, você pode pedir uma dica e se nem isso ajudar, poderá ouvir o dobro do tempo pedido, valendo a metade dos pontos. Então vamos lá, Tarantino, quanto tempo você escolhe? Vai 3 mesmo, cara, manda aí. 3 segundos. Segundos, então? Olha, colhões, cara. Colhões. Bolas, cara, bolas. O cara tem colhões. Valendo, então, 50 pontos. Se acertar, tem o dobro dos pontos do Daniel. É, Tarantino, qual é o chiptune? Peraí, deixa eu soltar. Qual é o chiptune? Nossa, cara! Tempo. Ah, difícil essa. Tá nada. Tema do Batman Begins. Caraca, mano. Se não souber, pode pedir o dobro, pode pedir dica. Cara, é do... É do Goof Troop, do NES. SNES. Essa é a sua resposta? Isso. Goof Troop, a resposta está errada! Errada! As músicas são parecidas, foi um bom chute. Mesmo sendo óbvio e fácil. Dica, cara. Sua dica não ia custar nada. É, sua dica não ia custar nada, podia ter pedido. Mas enfim, Daniel saberia? Ah, claro que não. Vivaco saberia? É o tema do Chocobo. Chocobo, olha isso aí, cara. Final Fantasy. Final Fantasy, cara. Vocês são jornaleiros do Now World. Vocês vendem o jornal. Vocês são jornalistas. Fazendo aquele Chocobo. Olha, nossa, velho. É o nome do Chocobo que está presente no primeiro Gamescore, né? Olha, é verdade. Fazer o dever de casa antes de... Olha só, o Daniel ainda está na frente. Tarantino jogou fora a sua dica, cara, sua passagem para um futuro mais claro e feliz. Você vai poder usar sua, você vai poder usar sua dica no Paint Combat. É só você apertar F1. Então vamos lá. Daniel, você escolhe quanto tempo, cara? Eu escolho 5 segundos. 5 segundos, então. Valendo, então, 30 pontos. Daniel, qual é o chiptune? Nossa, tá muito fácil. Moleza, moleza, moleza. Cagar no pudim. Eu vou querer a dica, ó. A dica. Então, olha só. Essa música, ó, é de um jogo 100% aprovado pelos terroristas da Al-Qaeda. Eita, porra. Nossa senhora, gente. Nossa, cara. Eu não tenho direito a mais nada, não. Você tem direito a dar resposta. Não, você, você tem direito... É, você tem direito a ouvir o dobro do tempo pela metade dos pontos. Não vai, eu ouço o dobro do tempo. Time has been added. Valendo, então, 15 pontos. Qual é o chiptune? Eu acho que eu achava que essa música não tinha 10 segundos. Eu também não, cara, incrível. Vamos lá, vamos lá. É, vou falar aqui, Bomberman. Bomberman, então, a resposta está correta! Aê, moleque! Aê, aê! Parabéns, cara, parabéns. A primeira vez que o cara não sabe de primeira e pelas dicas e ouvindo mais tempo ele acerta. Eu quero explorar todas as possibilidades do Gamer Dome, como ninguém nunca antes o fez. Isso foi horizonte. Quantos pontos? Quanto tá o placar agora, Vivaco? Tá com 40 pontos e o Tarantino continua com o final do nick dele. Zero! O Tarantino está com 0, 40 a 0. Aí, Tarantino, você tem alguma coisa a dizer sobre essa lavada que você está tomando, cara? Não sou eu, cara. É um bot, é um bot, é um bot. É uma gravação. Eu, na verdade, eu estou na praia. Nem tudo está perdido, tá? Porque nós temos mais duas fases. Fase 3. Quem é esse Pokémon? Nessa fase, os combatentes vão ter que descobrir o personagem oculto através das dicas. Eles começam com 50 pontos, uma dica grátis e mais 4 dicas à disposição. Cada dica revelada reduz 10 pontos do score final e garante a possibilidade de chutar um nome para tentar adivinhar, sem punições caso a resposta seja incorreta. Vamos lá então. É, Tarantino, você escolhe personagem, personalidade ou lugar? Personalidade. Personalidade. Olha, colhões. Tá aí. Colhões. Tudo bem, jogou bem. Vamos lá então. Primeira dica grátis. Estou envolvido com games há muito tempo. Nossa, cara. O chute é livre. É, você pode dar um chute a cada dica sem perder nada. Próxima. Primeira dica então. Estou ficando careca. Nossa, porra. Cara, com essa dica já dá pra saber quem é. Sei lá, Peter Molyneux. Ah, bom chute, cara. Olha bom chute. Olha só, cara. Beleza? Não, mas tá incorreta. Segunda dica, sou brasileiro. Olha aí. Eita, porra. Agora como faço? Caraca, meu brasileiro. Não tem nenhum, cara. Tem. Sei lá, Pablo. Pablo? É o Pablo? Pablo do Nowloading? Isso. A resposta está correta. Pablo, te amo. Te Espetacular, espetacular. Sério, cara? Sério? Pablo ousado. Olha aí, então, como você só usou duas dicas, cara, você pontua 30 pontos. Já encostou, cara. Estamos 40 a 30. Olha a responsabilidade do Daniel de pontuar alguma coisa nessa fase, hein? Olha a pressão, por favor. Né? Daniel, você escolhe personagem ou lugar? Personagem. Personagem, então, vamos lá. Squirtle. Primeira dica grátis. Eu sou um personagem muito popular. Popular, né? Então... Mario. Mario? É. Bom chute, mas não. Primeira dica. Vivi em uma época diferente da atual. Eita. Olha só. Seria o protagonista do Ghosts and Goblins lá? O Arthur? Isso. Não, está incorreta. Segunda dica. Sou conhecido principalmente pela minha força e personalidade forte. Vou para a próxima dica. Eu sei quem é. Então, por onde passo, deixo um rastro de sangue, corpos e destruição. Kratos. Kratos? É. Está correta. Aê! Como você usou três fichas, você pontua 20 pontos. Nossa. 60 a 40, não é isso, Ivaco? É isso, eu ia chutar o Spark Steer, mas... Que é isso, cara? Não, muito popular. Muito popular, cara. Tem o quê? Um jogo? Que ninguém conhece, só você, cara. Provavelmente. É multiplataforma, saiu pro Mega Drive e pro Nintendo, cara. Eu posso... O Ivaco fez esse jogo, né? Pode. Cara, então, os placares estão bem próximos e tudo, mais uma vez, será definido no Paint Combat. Fase 4. Paint Combat. Na última fase, testaremos a criatividade de nossos participantes num duelo de paint. Eles terão 1 minuto e meio para fazer um desenho com o mouse sobre o tema escolhido. Não sabe desenhar? Não se preocupe, a capacidade de fazer algo que represente o jogo, mesmo que toscamente, e o fator bizarro, contam bem mais que a técnica. Ao final, nosso painel de jurados avaliará a melhor obra de arte. Lembrando, vocês têm 1 minuto e meio para fazer o desenho. E no final, os jurados definirão quem é o vencedor, valendo 60 pontos. Então, quem vencer o Paint Combat leva o jogo. Olha só. Ó, e se acrescentar elementos do nosso bate-papo para distrair vocês, vai ganhar ponto extra, hein? Durante, ó. Olha o improviso, cara. Vamos ver se vocês são bons de banner. Vamos ver. Não, quando faltar 5 segundos, a gente vai falar alguma coisa. Que se tiver um desenho, vai ganhar mais pontos. Vamos lá, olha só. O tema desse Paint Combat é Pimp My F-Zero. Eita porra! Eita porra! Agora, Diego, me responde. O Pimp My F-Zero quer dizer que você vai ser o capitão das corredoras femininas ou você vai deixar os carros mais bonitos? Isso depende da interpretação de cada um, né? Eu tô com medo. Aquele carro rosa com os flames, ele já era pimpado ou aquele samurai do primeiro F-Zero realmente tinha problemas? Eu acho que ele tinha um mau gosto, cara. No mínimo, né? Aí eu quero saber se os dois aí vão ter bom gosto, né, desse desenho. Verdade. Não, os caras não sabiam o que era nada da primeira rodada. Eles não sabem o que é F-Zero. Olha que sacanagem. Vou botar o F gigante assim e o zero do lado. Com o neon embaixo, né? Esses bannermen só sabem fazer isso. Botar F, botar zero. Olha aí. Eles estão procurando o teclado, o F-Zero. Começa do F1. Falta menos de 30 segundos, cara. Tô achando que é jogo de PC. Muito adivinho, cara. Ô, Fernando, quando der 10 segundos, você falar a coisa que se tiver, ganha pontos extras, Fernando. Tá bom. Desde de maiô na praia, passando bronzeador e um okay. Pobre sarado. Eu acho que não vai ter. Tempo esgotado, isso aí, agora... Mandem. Oh, o Fred de maiô tá no título, pelo menos, hein? Já perdi, né? Meu Deus do céu, velho. Que é isso? Eu preciso ouvir essa explicação, cara. Eu também, cara. Cara, explicações. Parece começo do CSI, sabe? Que você não entende nada que aconteceu, mas lá no final, com o discorrer do episódio, você vai entender. Beleza, então vamos lá. Antes da gente votar em qual vai ser o vencedor, por favor, explicações, né? Precisamos. Por favor. Vamos lá, Tarantino. Começa. Essa arte em que vocês estão vendo significa o Fred de maiô. Cadê o Fred de maiô? Não estou enxergando. Ah, um Black Power. Em cima de uma navezinha do F-Zero. A navezinha do Fred, ela é inspirada num tubarão? Não, não. É naquela bomba do Mario, sabe? Ah, olha só. De mal, tal. Vermelho, assim. E eu tô vendo que tá piscando um dos olhos, né? Ele tá com aquele isso, sorriso. Isso, isso. Aí ela tá pousando, assim, embaixo, e tá até um vento, assim, debaixo dela. Assim. Olha aí. Ah. E os planetas lá, assim, meio... Ah, pra gente pensar que fosse um omelete. Isso. É um vento cinético, né? Eu gostei. E os planetas assim ao fundo e o Fred em cima, meio que de olhos fechados. Caraca, ah, eu tô tentando abstrair o desenho do Fred, pra ver se eu entendo, vai ser difícil, cara. Será que é um nariz desse tamanho mesmo, assim, ou não é o nariz? Eu acho que é o Black Power. É isso. É aquilo, é o Black Power. Nossa, então. Bom. Excelente, então, vai lá, Daniel, explica o seu, então. Bom, meu, cara. É, deixa eu ver. Eu representei o Exhibit levando o apresentador do Pimp My Ride levando uma nave do F-Zero pra fora da pista de corrida pra ela voltar aí sim pimpada, entendeu? Olha só, então o Exhibit ele está dirigindo um carro de F-Zero. Olha, eu não sei se seja de parar, mas o Exhibit era fã do F-Zero, então ele está muito feliz levando uma. Tá vendo? Ele está feliz pra caralho. Eu achava que era a Mônica. É o filho, na verdade é o filho da Mônica com Cebolinha. O que são essas curvas niemeyericas no fundo? Exatamente, ainda bem que você reparou, André. Eu tentei mostrar uma perspectiva, sim, mas a pista num plano de fundo mais distante, entendeu? Pra dar essa noção de profundidade ao meu desenho. Ah, é muito bom. Então, eu tô emocionado, cara. Não é todo dia, cara, que a gente vê algo niemeyerístico. Exatamente, com grandes referências do nosso Niemeyer, claro. É fantástico. Então, cara, vamos lá, eu vou me abster da votação. Diego, em quem você vota e por quê? Ah, bom, primeiro voto, então, eu vou ficar com o desenho do Tarantino, por ele ter representado melhor o desenho, sabe? Eu gostei muito do jeito que ele colocou lá o vento saindo da nave, colocou a nave no modo diferente, né? Igual os carros lá que saem do Pimp My Ride, né? Botou o estilo do Mario. E, pô, ele fez o Fred também, né, cara? É, o desafio foi cumprido, né? Eu gostei muito da arte dele, que parece com aqueles caras que usam spray no sinal, sabe? Muito bom, então voto para o Tarantino. Fernando, em quem você vota por quê? Olha só, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu iria votar de cara assim, né? O Tarantino, ele colocou o Fred ali, colocou o maiô, assim, bem sexy. Gostei muito do maiô do Fred. Bem sexy, caralho. Cara, as pistas do Niemeyer fizeram toda a diferença, cara. Ela ficou... Perfeito, se o Oscar Niemeyer fosse fazer uma pista de F-Zero, ia ser desse jeito, cara. Com exatamente. Certeza. Agregou um valor, foda, então... né, cara? Agregou um valor artístico, assim, cara, muito... A cultura brasileira tá ali dentro, então o meu voto vai pro Daniel, cara, que isso ficou fora. Sem contar a Sarah, a Mônica, o desenho também ajudou. A Mônica... Uma referência ao grande arquiteto brasileiro e uma referência ao grande cartunista, né? Maurício de Souza, tá aí. O André tá demais hoje. Ele conseguiu desvendar, cara, todas as funções. Te aproveitando. Impressionante. Então, Vivaco, cara, está empatado, Vivaco. Cabe a você definir quem é o grande vencedor do nosso Gamerdome de hoje. Então vamos lá, vamos para uma breve análise de cada desenho. O desenho do Tarantino, eu não entendi, eu acho que o segundo planeta tá vomitando na nave. E, infelizmente, Tarantino, toda vez que eu vejo um desenho vomitando, dá vontade de vomitar. Mas o meu problema é que eu sou de Brasília e eu não aguento mais o Niemeyer. Por isso, por falta de opção, o Tarantino leva esse Gamer Dog. Olha aí, cara. O Niemeyer foi a salvação. E o fim do Daniel, né, cara? Yahoo! Pois é, cara. Olha só. Ó, meu pai, meu vó. Se esse cara de Brasília, não faria. Olha só, cara. Então o Tarantino sai vencedor, sai vitorioso. Virando o jogo, né, cara? Né, cara? Virada fantástica. Acirrado, cara. Tarantino está aqui e para comprovar que para você ganhar no Game Dome, você não precisa acertar nada, cara. Só ganhar. Sim, cara. Isso mesmo. Tipo assim, para ganhar o nosso quiz de games, cara, você não precisa saber nada de games, cara. Absolutamente nada. Sai pra falar e mais nada. Olha só. Então, Tarantino, você tem algum discurso de vitória? Eu tenho, cara. Ronaldo, velho. Daniel, você quer dizer alguma coisa ao seu nêmesis, ao seu inimigo mortal, ao grande rival? É, Leonardo, a partir de hoje, toda vez que eu ver o nome dele no banner lá, eu vou apagar e fazer um... Sabia, eu esperava por isso. Olha só, e agora eu quero de vocês, mandem um recado para os leitores do Download Press, porque vocês, ninguém sabe quem são vocês, acho que bots que botam as notícias, vocês falam que nem uns condenados, manda recado para esse povo aí. Cara, os nossos dois representantes da fantástica equipe do Download Press, estão todos de parabéns. Muito parabéns, orgulho, teu orgulho, orgulho. Mantendo a nossa área de notícias atualizada diariamente, fantástico, né, cara? Milhares de notícias. Movendo a indústria dos games. Você acha que o servidor caiu por quê? Exatamente. É muita notícia. Então, em nome de toda a equipe, né, cara? Parabéns pros dois. Aí. Muito bom. Muito obrigado pela participação no nosso Gamer Dome, né? Esperamos ter desfeito mais uma amizade. Se não houvesse amizade, esperamos que tenhamos criado uma inimizade, que esse é o nosso objetivo aqui. Agora eu quero ver vocês disputando os banners, cara. Vocês vão ter... Agora a gente quer banner com formulário em 3D, cara. Caraca. Tá valendo tudo. Então, nosso Gamer Dome fica por aqui e até semana que vem. Fernando? Risada, Diego! We'll be right back. Daniel, qual é o chiptune? Espera, não tocou. Silent Hill. Qualquer. The Sound of Silent Hill. Calma aí. Problemas técnicos, vamos lá, peraí. Daniel, qual é o chiptune? Caralho, tu tá passando, peraí. Acho que é Silent Hill mesmo, cara. Peraí, deixa eu converter pra outro formato aqui que ele roda. Olha, sente o computador multitarefa.